Oi, gente, eu sou a Luísa, eu tô aqui com a Rê do We Love True Blood pra falar, claro, de True Blood da terceira temporada e a gente vai conversar um pouquinho do que pode acontecer na quarta. A gente tava planejando fazer com mais meninas, mas nós tivemos problemas técnicos aqui, então só a Rê pode participar. Oi, Rê, como você tá? Tudo bem? Tudo bem, Lu? Tudo bom? Tudo maravilha. E a gente vai falar, vamos começar falando da terceira temporada, né? Que foi decepção total. Fiquei muito triste com a terceira temporada. Teve muitos episódios médios, não vou falar ruins, porque True Blood nunca é ruim. E eu queria saber o que você achou dessa terceira temporada, gente. Pois é, Lu, assim, como a gente espera 9 meses, uma gestação todinha para a estreia da temporada, então, de uma forma ou de outra, sempre vai ser um pouquinho, como pode dizer assim, frustrante. Porque você espera muita coisa, você passa 9 meses postando coisas, spoilers, fotos, e enlouquecendo, em chats, e um mundo de coisas, e quando a temporada não é do jeito que você espera, que nunca dá para ser, porque são muitos fãs, aí você fica bem triste. E foi o que aconteceu na terceira temporada. A gente esperava muito mais, esperava que certos personagens fossem mais trabalhados, mais bem trabalhados, e eles parassem de dar muita importância a tramas paralelas, assim, que às vezes enche o saco da audiência, sabe? Você tá lá tentando acompanhar a trama principal e tem poucas cenas. Às vezes tem 3 cenas da Sucky, do Eric, até mesmo do Bill, o pela-saco do Bill. Em um episódio, você tá tendo que ver várias coisas que não têm muita importância pro andamento da Tipo, temporada, Sarah sei e lá. Família Buscapé. A Família Buscapé, gente. Família Buscapé. Pra vocês que não Perfeito. agora, que vocês não, que não leiam o blog das meninas, a Família Buscapé, a Família do Sam, que foi, assim, uma das coisas que eu acho que mais travou a terceira Foi. temporada. Eu não, assim, eles eram uns porcos inúteis. Eu odiava toda vez que eles apareciam. Eu tenho muita dó do Sam, cara. Porque é um cara legal, assim, eu acho que ele merece. É Ele é um um cara que, fofo, assim, tem ele um fofo. é um fofo, porque não, ninguém, assim. Ele é chato na série, mas ninguém não gosta do Sam. Não é que nem a Sarah, que é, tipo, completamente. Sim, é o nosso amigo, né? O camarada de todo mundo. Aquela pessoa que você sente dó dele, você quer que ele, sabe, ele evolua como personagem, que ele tenha um ponto legal. Aí chega lá, tá, tem a família dele. Ele vai descobrir de onde vem a família dele. Aí aquela família porca, aquela mãe nojenta, aquele irmão E cuzão. a gente só fica com mais pena dele, né? É. Cada dia que passa, mais pena do coitado. É mais pena dele e da Coitado. gente que tem que ficar assistindo E da aqui. gente, que tá lá morrendo, pagando, tá gastando tempo e tendo que ver aquela família porca, daquele pai porco, com aquela cueca encardida, amarelada, com aquelas pernas abertas, assim, no Ai. sofá da sala. Que Ai, pena graças que a é aquela. Deus que ele vai embora. Eu espero que ele não volte na quarta temporada. Eu também, eu O também. Tommy volta na quarta temporada. Ele volta a la Elvis Presley barra Grease. Vamos ver como que ele vai ficar. Não sei, eu assim, tipo, por que que não morreu ele logo e deixa o Sam viver a vida dele, sabe? E outra coisa que eu fiquei meio brava é que, assim, no fim da temporada meio que mostra esse lado obscuro dele, que o Lafayette lá alucina, ai, não mexe comigo, mas ah, não dá pra ver o Sam assim. Eles querem fazer o Sam uma pessoa que não, mas deixa ele ser bonzinho, feliz, pro resto Pois é, o Sam era praticamente o nosso porto seguro, né? E de repente a gente descobre que o Sam tem um passado muito negro, que ele matou uma ex-namorada, que era uma vagabunda, diga-se de passagem, e o cara que era comparsa dela. Ok, ele estava se defendendo, mas você nunca esperava isso do Sam, você esperava isso de qualquer pessoa, menos do Sam. Ah, e Mas também aí aquela você história começa. do dinheiro roubado da Marianne, sabe? Ai, deixa É. o tempo ser bom, coitado. Assim, ele é mais complexo do que a gente achava. Ele é muito mais complexo. E aí pode ser um ponto positivo. O problema é quando eles colocaram a família dele demais. O Tommy é o que eu chamo de galã da malhação, aquele galãozinho e tal. Ele podia ser divertido, mas eu dou mérito ao ator, ele é um ótimo ator, mas ele podia ser menos trabalhado. A mãe dele também, que era muito chata. Aquele pai dele que não fazia nada, um parasita. Tipo assim, a série só tem 12 episódios, assim, o tempo correndo, assim, muita coisa para resolver. E você fica gastando tempo com as besteiras da família do Sam, não dá. Falasse só mais dele, da trama dele, entendeu? Não aquela família chata dele. Não, pior que a família chata do Sam, só, assim, a Tara resolvendo os traumas dela. Tá, gente, a Tara é toda cheia de trauma, ela é a melhor amiga da Sookie, mas, ai, gente... Outra traumatizada. Ai, gente, grande coisa que ela tá sofrendo porque o Eggs morreu, eu não quero saber disso. O Eggs era inútil. A única vez que a Tara foi legal é que ela tava sendo manipulada pela Marianne na segunda temporada. Aí, e também... com o Franklin. Mas aí, tá, matou o Franklin. Aí agora, ai meu Deus, um vampiro abusou de mim. Ai meu Deus, mataram meu namorado. Ai como eu sofro. Até porque ela não era nada santinha antes de conhecer os vampiros, né? Vamos falar a verdade. Eu me encantei pela Tara no primeiro episódio da primeira temporada. Nossa, eu amei ela. Ela era sensacional, ela xingava todo mundo. Sensacional. Xingava, brigava, inventava as coisas. Ela era muito, muito engraçada. Ela perdeu isso. Ela, ok, ela sofreu bastante. A mãe é um alcoólatra, ela não tem pai, né? Todos os outros problemas que ela passa. Mas ela perdeu essa coisa dela ser engraçada. Ela passou a ser a pessoa chata, que só reclama, que manda todo mundo pra se fuder. Opa, todo mundo pra aquele lugar na série e tal. E ficou uma coisa repetitiva. E a gente não sabia o que esperar dela, entendeu? E a única coisa boa que aconteceu na temporada dele pra ela foi ela cortar o cabelo, aí do nada ela virou, tipo, pai de amor, deu um abraço lá na Sookie e foi ser feliz. Ah, que isso, gente. Ah, a Tara foi outra, assim, tempo desperdiçado da temporada. Ela cortou o cabelo, tipo, Pepe Neném, né? Com certeza. Mas, não precisava ter tanto tempo pra Tara. Sim, quando ela tava com o Franklin, lá onde o Bill foi sequestrado, entre aspas, né? Na casa do Russell, tipo, no castelo, sei lá como chama aquilo lá, que era meio um castelo. Era uma mansão. Mas, enfim, até que foi legal toda aquela... Mas não por causa dela, mas por causa do Franklin, porque o Franklin era muito louco, eu adorava. Você não sabia o que esperar dele, era diversão total. Ele, assim, ele é a cara de True Blood, ele funcionou muito bem. E quando ela matou ele, eu fiquei muito... Eu odiei mais a personagem ainda, gente. Como que ela Eu odiei o Jason quando ele matou. Não, odiei ele. Foi o Jason que matou ele? Foi o Jason, ele deu um tiro. O Eggs, ele matou o Eggs, mas ele matou... Ah, é verdade, ele matou o Franklin. É porque eu sempre... Eu lembro quando a Tara fugiu do Franklin, que ela deu uma porrada na cabeça dele. E pra mim foi a partir daí que ele morreu, mas aí ele volta. Ele voltou. Isso é verdade. Ele ficou, tipo, muito feliz quando ele volta. E pronto, agora o negócio vai pra frente. Ela vai ver que não é tão ruim assim, tá com um vampiro, que tem suas coisas legais e tal. Aí, de repente, o apestado do Jason, desculpe meninas, mas ele aparece e mata o meu querido Franklin. E eu fiquei odiando ele e ficou na minha mira a partir desse momento. O Jason sempre foi meu personagem favorito, porque eu sempre ri muito com ele. A primeira temporada, sabe? Assim, o visto dele com o Vi, a relação dele com aquele vampiro gordinho. Eu curtia sempre muito ele. Mas a parte que eu mais curti dele foi quando ele foi lá pros fundamentalistas da vida lá. Foi engraçado. Quando ele pegou a mulher do pastor, sabe? Eu adorei essa parte dele. Só que nessa temporada o Jason perdeu muito. É isso que eu achei na terceira temporada. Do mesmo jeito que o Sam foi perdendo. Até ela já tinha perdido milhões de. Tá, não, na segunda temporada ela foi legal, porque ela tava sendo lá dominada pela Marianne. Mas assim, a Tara ficou chata na terceira temporada. É, o Jason ficou. Tá, eu tô feliz que ele ficou lá com a Panterinha, porque eu acho que ele vai virar Panter Homem também. Então eu acho que vai ser engraçado ele virando também alguma coisa mítica, sabe? Uma coisa sobrenatural. Mas, poxa. Ai, eu fiquei puta com o Jason, ele só ficou naquela história, quero virar policial, eu matei o Eggs, mas quem ficou com... Ficou traumatizado, né? Todo mundo tá um pouco traumatizado com alguma coisa, né? Tá todo mundo na paranoia. Assim. É, foi a temporada do trauma, porque a Sookie... A Sookie tá traumatizada que o Bill foi embora. Aí a Sookie tá traumatizada que o Bill drenou ela. Aí a Sookie tá traumatizada... É. Porque mas ela... a Dana Stuck, a Anta Sook, que devia ter ficado traumatizada quando ele quase a mata, né? Quando ele drena ela. Aí ela pode ficar traumatizada, pra nunca mais querer ver essa peste na frente dela. Mas não, ela tinha que ter recaída. Isso não é possível. Não dá pra conceber uma coisa dessa. E uma mulher é tão burra assim, sabe? Não dá, cara. Tem mulher que apanha e não pode, cara. Isso é quase apanhar do namorado e ficar achando que não vai acontecer de novo. Não tem como. O cara é irracional. Não, é, com certeza, mas ela fica meio burra também, né, gente? Por favor. Ela tem o Eric lindão lá, dando bola pra ela. Ela tem aquele... Ai, aquele lobisomem maravilha que é o Alcide, tá bom. Ele não é tão macho alfa. Assim. Até o Sam, até o Sam. Ela tem o Eric, o Sam, o Alcide, mas... Caramba, o Bill. Bill não tem o essa tio Bill, toda, o Emo Bill. O tio Bill, o Emo Bill. Não, não faz isso. Emo Bill, é. O Playmobil, o Emo Bill. É todo Bill, é todo ruim. É tudo Bill. Ruim, todo ruim. Aí ela fica assim, ai, o Bill, Bill. Ai, meu Deus. Bill, where's Bill? Tudo é Bill. Cada... Bill virou uma vírgula pra ela na terceira temporada. A gente não aguentava mais. E tipo assim, passou do começo da série pra terceira temporada, passou o quê? 3 meses, gente. 3 meses, amor, 3 meses, você já tá daquele jeito? Tá totalmente dependente do seu namorado. Minha filha acorda pra vida, né? Assim não. Eu também acho. Ela sofrendo tudo. Tá, assim, nesses 3 meses que passou a temporada, ela perdeu a avó, tudo, mas não justifica gostar daquele homem. Mas eu, aí, e sabe qual é o pior? No fim da terceira temporada, ela expulsa ele lá da casa dela, aquela cena maravilhosa. Vai embora, peste! E aí você. Foi o ápice, assim, foi assim, a única coisa pra mim da season finale que prestou. Porque o resto, assim, foi aquela coisa, ai, agora vou... Não, mas o Eric voltando do cimento... É, e o Eric, é aquela cena toda, sabe, do Eric aparecendo, o Eric dando o Bill, assim, foi muito bom, porque o Bill mal, ai, eu te amo, ai, eu só quero seu bem, eu vou matar todo mundo que provou seu sangue, e eu nunca mais perto de você pra te proteger. Aí depois, você sabia que ele planejou isso tudo antes, que você apanhou por causa dele, aí ela mandou ele embora, aquela parte dele, eu sabia que ele era um cachorro que tal, mas a parte dela ter apanhado, tudo de propósito, eu fiquei chocada. Eu não esperava isso nem do Bill. Né? Nem do Bill, daquela pessoa baixa, aquela criatura baixa que é o Bill, eu nunca nem esperava isso também. Eu fiquei chocada, como assim? Ela quase morreu, gente. Sabe que ele confiava no poder do sangue dele, mas... Gente, o trauma da menina, a menina já foi molestada quando era criança, perdeu a avó. E tem toda uma coisa e ele ainda deixa fazer isso. Não, e o pior é que e praticamente foi por causa dessa apanhação de tudo que ela acabou com o Bill. Esse que é o pior de tudo, sabe? Foi porque ela apanhou que ela tá com ele, só que ele mandou eu fico revoltada, mas aí tá bom. No fim da cena, ele vai expulsa, aí a gente vê, né, nesses vídeos de quarta temporada, primeira coisa é ele lá falando com ela, ai, meu Deus, o que é aquilo? Dá vontade de desistir. Não quero mais, porque não é possível uma coisa dessa, gente. Tem mulher burra, mas essa mulher, ela chega a dar vergonha, que como é que pode uma mulher tão jumenta, feita a Sucky? Eu nem sei se eu torço pra ela ficar com o Eric, porque o Eric, assim, merece mulher muito melhor. Ela é muito... Ele merece a gente, né? Ele merece, assim, tipo, uma mulher que aguenta o homem que ele é. Mas, assim, eu torço pra ela não ficar com o Bill, nem assim, tipo, nem sou time Eric, eu não sou time ninguém. Eu quero que ela desencante. Eu tava conversando e o povo disse assim, eu prefiro ela morta do que ela com o Bill. É verdade. Prefiro ela vá pra embora da terra das fadas, qualquer coisa, menos com o Bill, não dá. Vai querer dizer assim que o Bill venceu no final. Não pode. Não pode, de jeito nenhum. Mas pelos spoilers da quarta temporada, o Bill tá bem fodão e venceu mesmo, infelizmente, né? E assim, no finalzinho também lá daquele episódio, a Sucky vai lá pra nave mãe. Uhum. Nave mãe da Sadie. Ela segue a luz, uma coisa meio lost, assim, né? Ela vai pra luz, aí ela aparece naquele lugar fantástico lá, que a gente... Se você ainda não viu esses 6 primeiros... Você que tá assistindo ainda não viu os 6 primeiros minutos da temporada, vai lá e vê que a gente já fala isso agora, viu? E ela vai lá pro mundo das fadas e ela encontra o vô dela, né? E ele foi... Ela, tem toda a família, a prima, o primo, o vô, e você vai descobrir que tem uma rainha também... E que a trama vai ser muito, muito legal, a trama das fadas. Eu espero, pelo menos. E o que a gente descobre é que as fadas não são bonitas, né, gente? Finalmente, não, vai ter alguém que não é gostoso em True Blood. Como assim? Tipo, verdade, todo mundo é gostoso em True Blood. Esse que é o bom da série. Aí, do nada, aquelas fadas, todos aqueles fadinhos, todos esculturais, aquelas fadas todas arrumadas de Babyliss, aí elas viram aquelas barangas velhas, de Afrodite passeando, né? Todo mundo ao som de Bob Marley, assim, vestido de Afrodite. Todo mundo de deus grego, assim, toda uma vibe, e de repente aquele povo feio aparece, você, meu Deus, são fadas ou são duendes. É aquela coisa, meu Deus, acabou o orçamento da HBO, acabaram, não compraram mais bomba pros caras, acabou a vacagem, agora tá todo mundo feio, barango mesmo, vai ser assim. Porque, meu Deus, o que, que vai acontecer? Mas esse é o problema do acúmulo de gente. É muita gente entrando e pouca gente saindo. É muita trama, pouco tempo pra explicar as coisas. E é muita gente, você às vezes se perde e não explica a trama principal. E é muita gente trabalhando. E o Alan Balkin emprega a metade de Hollywood, tá? Um negócio sério. Eu quero meu emprego lá também. Nem que seja de tia do que lave o banheiro, mas eu prefiro trabalhar lá. Não, um problema, né, gente? Eu acho que se eu quisesse ter trabalhar em True Blood, eu ia ter que malhar muito, porque, meu Deus, tem que ser muito gostoso pra trabalhar em True Blood. Por favor, é sério. Até a produção é bonita, tu já viu, né? É uma coisa bonita. Sério, o Alcide, gente, que é aquele homem, aquilo não existe. Mas a Lu é Team Alcide, né? Eu sou Team Eric, então tá bem dividido aqui, não tem briga. Não, nem é que eu sou. É que assim, eu gosto mais de morenos, mas na série eu torço mais pro Eric. Assim, porque eu curto mais o personagem do Eric. Mas eu acho que. O carisma. A Anta Suki é melhor que o Alcide, porque o Alcide é tão Anta quanto ela, entendeu? Aí fica... Não, mas aí que tá, duas Antas juntas, aí não vai pra frente. É um casal perfeito, cara. Ele não põe o pau na mesa e fala assim, não, eu vou ser macho alfa dessa porcaria aqui, eu vou uivar pra todo mundo e todo mundo vai obedecer. Não, ele fica, ai, eu não sei, eu sou lá dos lobinhos, mas eu não sou macho alfa. Então fica lá com a Suki. Vão ser antas juntos. Não, mas eu tenho que defender o Eric. Não dá, eu não consigo ver a Sec sem ser com o Eric. Acho que é porque, por causa dos livros, você não vê a Sec com outra pessoa. E não tem Kim, não tem Alcide, não tem Bill, não tem Sam, não tem ninguém que apareça na vida dela que o Eric não seja melhor. Eu acho que, quando ela tem o sangue de fada, e acho que como ela não, já não é normal, já era telepata, e já tem sangue de fada, e vai ver mais ainda, que é o que dizem, né? Eu acho que ela merece ficar com a Eric, nem que ela não viva tanto quanto ele, obviamente, nem vire vampiro, mas ela merece ficar com ele, gente. Ele é louco por ela, gente. Ele tá começando a ficar apaixonado por ela, um vampiro de 1000 anos, gente. Tá bom, eu dou essa pra você porque você entende mais, você lê o livro, mas assim... Não, a gente tem que entender que, infelizmente, livro e série são coisas diferentes. Infelizmente, não o que acontece no livro não vai acontecer na série, né? Mas se você for pensar, assim, pelo geral, o Eric é sempre, pra mim, é sempre a melhor opção e milhares de fangbangers vão combinar comigo. Eu perdoo vocês, assim, eu gosto mais do Eric como personagem, eu acho que eu quero que isso fique claro, o Alcide é um bobão, mas é por isso que ele é um gato, ele é assim, tipo, não, eu tava conversando não, eu tava até conversando com vocês lá na mesinha aquele dia que não deu certo da gente gravar, que eu falei assim, cara, tipo, ele não é tão bom ator assim, mas não dá, cara, o cara é tão gostoso, ele é lindo e gostoso, se ele for bom ator, cara, ele não tem capacidade. O corpo humano não aguenta tanta coisa. Mas ele é um pouquinho Marcos Pasquim, né? Vai passar a série todinha sem blusa pra que a gente fique só olhando pra aquele tanquinho maravilhoso dele. Aí fica desviando nossa atenção, aí não dá. É que nem o Taylor Lautner em Crepúsculo. Ele só vive sem blusa. É pra isso. O Alcide tá na série pra ser gostoso. Então eu adquiro pra ele isso, cara. É um trabalho super digno, né? Pô, ele mata, ele malha pra caramba, vai ficar daquele jeito. É muito trabalhoso, né, realmente. Eu tava rindo muito porque eu fui ver o trailer de Breaking Down, de Amanhecer, e aí o lobinho, o Taylor, ele vai correr assim, obviamente ele tem que tirar roupa, porque senão ele vai rasgar várias roupas quando ele vira lobisomem, né? Mas ele tira a blusa, assim, vai ficar uma coisa assim, meio malhação, sabe? Eu ri muito. Como assim a gente tem que, é obrigado a ver só tanquinho? Não estou reclamando, mas... Tem que ter mais que isso, né, gente? Tem mais complexo do que isso. Ah, mas você tá exigindo demais de Crepúsculo, né? É por isso que eu sou do True Blood, que o negócio aqui é de verdade. É, nós somos fangbangers, assim, tá, a gente vê Crepúsculo, a gente tem que ver, nós como fangbangers, a gente tem que ver tudo que é de vampiro, mas vamos combinar, né? True Blood é muito melhor. Tanto que os caras do True Blood são muito mais gostosos e muito mais lindos. Vampire Diaries também é legal, eu gosto muito do Damon. Eu acho que o Damon e o Eric seria assim uma dupla. A dupla em off, imagina. Uma dupla, gente. E imagina, com a Pan ainda. Ai, seria ótimo. Mas eu não sou telespectadora assídua, como eu sou de True Blood. Na verdade, eu praticamente respiro True Blood, toco meu celular, é True Blood. Vários trabalhos, meu computador é True Blood, tudo. Mas Damon é o meu personagem preferido lá. Ah, com certeza, em Vampire Diaries é assim mesmo. Mas agora a gente desviou completamente do assunto. Mas então, falando da terceira temporada... A gente falou muito mal, mas não falaram as coisas que foram boas. Além do Franklin, teve muitos momentos lá do funk, tipo, a cena de sexo da Lorena com o Bill foi aquela coisa assim, eu acho que foi a coisa mais comentada da temporada junto. Momento exorcista. Foi um momento exorcista. E que foi aquela cena, gente, eu fiquei assim, eu podia passar minha segunda-feira sem ver aquilo. Mas entrou pro hall de coisas que só acontecem entre o boy. É que nem a mesma coisa que o Russell arrancar aquele coração. Aquilo dali... Da Tiffany, né? Da Tiffany. Não, da Tiffany não. A Tiffany era a repórter. É, que ele vira assim, back to you, Tiffany. Assim, aquela cena foi uma coisa, assim, especial. É clássico da série. Tem certas coisas em True Blood que fizeram a terceira temporada valer a pena. E pra mim, uma delas foi essa. No primeiro episódio, quando a Suki fala que... Ai, eu queria que o Bill entrasse aqui e falasse que Suki... Foi assim... foi um ponto alto de True Blood pra mim. Eu vi aquela cena mil vezes. Eu amei aquela cena. Eu achei genial, porque é muito ridículo o jeito que o Bill fala Suki. E foi muito bom essa... Suki, mãe! É bem assim. E eu achei muito engraçado eles trabalharem, assim, zoarem com a cara do Bill. E não tem melhor coisa do que humilhar o Bill em rede nacional, assim, foi ótimo. Tem a morte. Até a Suki tirando onda com a cara dele, né? Tá vendo como ele tá desmoralizado. A única pessoa que realmente ama ele é a Lorena, mas que tá de era. Era a Lorena. Ai, coitada. Ai, meu Deus. As divas que True Blood mata, gente. Por que que True Blood mata a Maria? Falando em diva que morreu, o Talbot. A Talbot, né? A Talbita, como a gente chama. Não merecia ter morrido. Não. Não merecia mesmo. Aí o jeito que ele morreu, cara, nossa, que dó. Tipo, ele foi apunhalado pelas costas. Eu amo ele. Mas morreu muito bem, tá? Morreu numa cena maravilhosa. Morreu perto de uma pessoa maravilhosa, tudo de bom. Morreu perto de um deus grego, então... Depois de ter um beijo daquele, morreu muito feliz. Se todo mundo morresse feito como ele morreu, acho que tava muito melhor, assim. Foi outro ápice da terceira temporada, foi aquela cena. Tava todo mundo meio assim, com medo, como é que vai ser vulgar, vai ser muito apelativo, mas não, foi ótimo, foi na medida, foi assim, de dar, sabe, uns calafrios e foi maravilhoso. Foi outro ápice, na minha opinião, na terceira temporada, foi a cena gay entre Eric e Talbot. Eu gostei também bastante disso e eu acho que o Russell ficou melhor ainda depois que o Talbot morreu. Porque ele enlouqueceu e no último episódio ele louco lá, aí ele lá levando o Navid de Nightmare, quem sabe quem, Navid, o personagem lá que ele levou para um motel, tá, ok? Ele é o Navid de Nightmare. E aquele que era um gatinho também? Que gatinho. Era um gatinho. Lembrava o Talbot também. Lembrava o Talbot. E aí, assim... Depois ele escolheu ele, né? Aí levando ele lá, tipo, alucinando. E, assim, outro momento what the fuck foi aquela risada da Suki quando ela... Ela jogou o resto. Gente do céu, aquela risada dela. Eu me fiquei com muito medo da... Mas sabe o que foi que isso me mostrou? Mostrou que a Suki não é tão boazinha como todo mundo acha que ela é. Entendeu? É o sangue de fada falando nela. Que as fadas também não são tão boazinhas, assim. Mas aí mostrou que todo mundo acha que é bobinha, boazinha, e ia fazer aquilo, e gostar de fazer aquilo. Nossa, eu acho que... Aquela cena foi chocante, cara. Foi ótimo. Foi outro ponto alto da temporada. Eu acho também... A Iveta também, a gente precisa falar do trabalho que toda mulher queria ter. Trabalhar servindo a Pam e o Eric não é nada ruim, E os serviços que ela prestava ao Eric, então... Nossa. Sim, maravilhosos. Na verdade, ela não prestava serviço, né? Ele prestava serviço pra ela e ela ainda era paga por aquilo. Ainda era paga, né? Tanto que no final ele disse que só prometeu isso a ela, né? Um trabalho e um bom sexo. que trabalho. É, que trabalho, vamos combinar. Vou fazer fila pra fazer esse trabalho. Teve outra parte, assim, que a gente... Vamos falar um pouco da introdução do lobisomem, né, na terceira temporada, que foi muito importante. Que nem foi tão, assim, importante. Foi meio lento, foi meio boring, porque os lobisomens são um bando de chato. Foi decepcionante, porque... Não, é porque, assim, normalmente o que a gente vê os lobisomens são perigosos, né? São bonitos, são fortes, são criaturas mitológicas, são criaturas... Machos, tá, alfas, né? Macho, sempre, muito macho. E, de repente, o que a gente viu em True Blood foi... Foram lobisomens viciados em Vi, totalmente drogados, bobões que apanhavam, feito, né? O Alcides apanhou muito, pelo amor de Deus. Homem daquele tamanho, 1,90, 4x4, e apanhou muito. E acho que foi decepcionante, porque a gente não esperava isso. A gente esperava que os lobisomens fizessem frente com os vampiros, entendeu? Batessem de frente, fossem duas forças, assim, duas potências. E de repente não foi. Os vampiros sempre foram superiores. Não é que eu esteja reclamando, que eu sou do time deles, mas... É, eu acho que, assim, o problema dos lobisomens é que, assim, a gente... É algo que você tava falando. Geralmente, em história de vampiro, o lobisomem sempre vem à frente, sabe, de embaixo. E, em True Blood, eles são os animais de estimação dos vampiros, sabe? Isso mesmo. Cachorrinhos, como eles diziam, né? É, os cachorros. Vão passear com os cachorros, assim. E, eu não gostei. A única coisa que eu gostava era daquela namorada drogada do Alcide, que eu achava ela muito... A Debbie. A Debbie era sensacional. Super engraçada. E eu gostei, assim, e por mais que eu me identifiquei com o personagem também da irmã do Alcide, eu achei ela uma gente boa, tudo legal. A Janice. Ela é gente boa, assim, mas nada demais, assim, pra terceira temporada. Não apareceu o quê? Uma, duas vezes? Né? É, assim, ela só ajudou a Suki a se maquiar. A Suki... Ai, outra cena decepcionante, né? É. Com certeza, a Suki lá, a Lena, escutando a voz do lobisomem, ela fugiu. Ah, devia ter acontecido. Tá, porque Lu, no livro, não, sempre deixando, né, claro que livro e série são coisas diferentes, mas no livro, no Clube Dead, que é o terceiro livro, essa ida dela ao bar pra poder escutar as coisas e tal, saber onde é que o Bill está, é um evento do livro, entendeu? O Eric tá lá, ele vai disfarçado. Imagina, a Eric disfarçado, como seria cômico, né? É. Ele disfarçado pra tentar ajudá-la, ela faz uma dança. E é assim, isso é um evento. E de repente na série foi, ela se maquiou, colocou uma peruca, o Austin levou umas porradas, brigou com não sei quem lá e pronto, só, acabou a cena. É, foi meio bobo, eu também achei. É, outra coisa que, eu tô bastante curiosa pra ver, mesmo sendo meio chato, é o bebê da Arlene, que eu quero que ele nasça, eu quero que ele seja demônio, porque eu adorava o René. René era o bebê demônio. De Rosemary, né? É, nossa, bebê demônio, vai ser muito engraçado, mas eu tô achando que vai miar esse bebê demônio. Ele só vai aterrorizar ela dentro da barriga, quando ele sai de lá. Quem sabe ele acertate ela, né? Pra fazer, assim, a alegria da gente. É, tipo, ela morre no parto, assim, já começa a amaldiçoar. Ele deixa o Terry pra gente, o Terry e o tatu dele pra gente. A gente fica feliz. É, assim, eu tenho dó do Terry, cara. É outro personagem, nossa, coitado. Ele é perturbado por causa da guerra no Vietnã. Não, é não, não é Vietnã, não. Não, é no Iraque. É no Iraque, a louca. Não, é porque ele é traumatizado por causa da guerra, né? E ele já é meio perturbado e ainda tem que aturar a Arlene, é demais. Não, não dá. Coitado. E aí, mas assim, esse bebê é uma coisa que estão falando nos spoilers, é que assim, o problema vai se desenvolver mais rápido do que a gente estava imaginando. Então eu tô achando que esse bebê vai ser meio o filho da Bella e do... Ai meu Deus, spoiler de Crepúsculo, quem não vê os filmes ou não sabe dos livros, me desculpe. Mas é que nem vai ser o filho da Bella, a filha da Bella com o... Qual o nome? É Renesme. Com o Edward, que tipo, vai nascer um bebê vampiro e ele vai crescer rápido. Não que ele vá nascer vampiro, porque o René não é vampiro, mas assim, tipo, eu, por causa mas ninguém que ela... sabe se ele era bruxo, né? Também. É, tipo, eu acho que eles vão fazer umas magias loucas, por causa das magias loucas, das macumba lá que fizeram, eu acho que ele vai crescer rápido, sabe? Vai tocar o puteiro lá, assim, de bom tanto. Eu tô esperando muito por esse bebê. Tô esperando muito pelas bruxas. É, eu não gostei do Lafayette com Jesus, como diz a mãe dele, né? Jesus. Não gostei. Por que não? Porque assim, eu achei ele chato. Assim, eu achei importante pra série. É uma das fotos que eu achei que era importante na terceira temporada. Eu acho que até foi... Mas foi trabalhado de uma maneira errada, eu acho. E eu não, eu fico com o pé atrás do Jesus. Eu acho que o Jesus vai fazer mal pro Lafayette. Eu amo a minha, ela é minha diva, já o Lafayette é minha diva, cara. E pior que, não, pior de tudo, pior que Jesus, pior que as bruxas pro Lafayette é o novo cabelo dele na quarta temporada. Sério, pessoal que não, que pessoal que tá escutando e não viu foto, vá ver foto, que aquele cabelo, gente, não faz justiça diva que o Lafayette é. É verdade. Ele tem umas roupas também que, Jesus, o que é aquilo? Jesus, o que é aquilo, né? É disso. Mas, Eu Jesus resto. mesmo. Mas, é, o Jesus, Jesus, ele era fofo no Lafayette, mas eu acho que o Lafayette foi muito ingênuo com Jesus, porque ele já foi deixando ele entrar, assim, sem mesmo saber o que ele queria. E eu sempre soube que tinha alguma coisa, tinha uma azeitona nessa empada, tinha uma coisa estranha com ele, não dava pra ser tão bonzinho assim, chegar sem querer nada, né? Sem interesse nenhum. E aí agora ele vai virar bruxinho, bruxa com. Sabrina, aprendiz de feiticeira. Ele vai ser a Sabrina, porque o Jesus lá já tá manjando as bruxarias loucas. E ele vai. Eu não sei, eu não queria que o Lafayette se metesse nessa. Eu queria que ele fosse o cozinheiro que tocava, que ficava lá fritando. Eu gostava dele de gigolô e de cozinheiro só. Pra mim eu tava satisfeito com isso, sabe? Só, né? Só gigolô e cozinheira, assim, combinação perfeita. Colocou cozinheiro, traficante, assim. Só isso. Eu curtia muito o Lafayette na primeira temporada e eu gostava. Nossa, ele era ótimo na E primeira temporada. depois que ele foi preso pelo Eric, ele ficou traumatizado. Todo mundo traumatizado. Todo mundo é traumatizado nessa série. Todo mundo. E a gente também, né? A gente precisa, não, sério, daqui a pouco a Lambal vai inventar mais uma personagem pra uma pessoa gostosa aparecer lá. E ela vai ser a terapeuta de Bontrans, que ela vai curar todo mundo. E ela vai ser vampira, lobisomem e metamorfo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, fada e bruxa, ela vai ser tudo. Ela vai E mente. fazer tudo. Ela vai consertar todo mundo e vai ser tudo lindo. E assim que vai acabar a temporada. Só pra Mas é, vai acabar assim, pronto. Vamos falar agora de uma personagem que eu amo de paixão e que eu sei que não tem no livro, que é a Jessica, então não tem spoilers dessa personagem. Eu Jéssica. adoro. Jéssica foi uma das melhores coisas da adaptação dos livros para a série. Foi um dos presentes que a gente recebeu. Com certeza, eu gosto da personagem desde sempre. No começo, quando ela estava agindo como adolescente, quando o Bill criou ela, que ela queria mais era comer todo mundo e ser feliz. Porque o Eric deixava ela comer todo mundo, né? E quando o Bill não deixava, ela ficou: "Você não é Eric. Você realmente não é o Eric." Nossa, até a Jéssica sabe disso, porque não descobriu, mas tudo. Percebeu ainda, né? Mas aí ela finalmente vai ser feliz com o Voight, ou não, por causa do boneco assassino que tá lá na casa dela. Eu queria. Eu aposto no não. Eu aposto no não, porque no True Blood ninguém é feliz uma temporada toda. E ninguém fica num casal a temporada inteira e. Justamente. Nem que seja o caso. Menos é o Bill e a Suki, né? Que passaram duas, três temporadas nessa palhaçada e a gente teve que engolir. Eu tenho dó da Jéssica, porque. Não, primeiro que a menina vai ser virgem pra sempre, ninguém merece isso. Gente, ninguém merece. Ninguém Não, merece. eu tenho, assim, ó, nossa, eu tiro meu chapéu pra aquela mulher, porque ela. É, eu já tenho a nossa simpatia só por causa disso. Só por causa disso, e, cara, ela vai sofrer, o boneco assassino, eu acho que vai possuir o Roy, sei lá o que ele vai fazer, mas eu fiquei com muito medo daquela foto dele segurando aquele bebê assassino. Gente. É aquela coisa assim de filme de terror, sabe? Tá tudo escuro e a pessoa vai ver o que tá acontecendo, vai lá, mas é a mesma coisa, por que que ele foi pegar aquele boneco assassino? Ai, meu Deus! Não, o melhor de True Blood é a vibe trash que tem, né? E o que me fez me apaixonar por True Blood foi essa vibe meio anos 80, filme anos 80 de vampiro, filme de terror dos anos 80. Foi o que me chamou a atenção, além dos livros também. E essa boneca e essas coisas que tá acontecendo em True Blood faz com que a gente siga, né, assistindo a série. E essa boneca vai ser uma dessas coisas, eu tenho certeza. Com certeza. E além de fazer isso, a trama do Void com a Jessica mais interessante, outra coisa que a gente tá vendo muito nos spoilers que estão saindo é que a Jessica vai tocar o puteiro. Ela vai sair comendo todo mundo, mordendo Vai, todo mundo. com perdão da palavra, ela vai despirocar geral. Com certeza. Ela vai jogar aquele cabelo vermelho pra cima e vai ser diva pra sempre. É porque ela é rica, diva, né? Vampira, ela pode, né? E Ela ruiva. pode. E assim, uma das cenas que eu fiquei mais revoltada foi aquela cena que o Roy, a Pam e a Jessica estão saindo, assim, do Fantasia. E aí tem aquele bando de louco lá. Aí a É, nossa. Sociedade do Sol, né? A Sociedade do Sol. E uma das melhores, assim, pra mim já vai ser uma das melhores falas da temporada, foi quando a Pam vira e fala assim, ai, a televisão e a mídia estão estragando a diversão de ser vampiro, porque se não tivesse telefone filmando as coisas, ela já tinha metido o dente em todo mundo lá, né? Isso é verdade, é. E ela não pode, porque, infelizmente, né, ou felizmente, eles têm toda uma política... E eles não podem matar humanos por diversão ou por vingança, por nada, né? Porque senão eles são punidos. Infelizmente ou felizmente. Ah, é assim, punidos mais ou menos, né? Porque, tipo... Punidos pela política deles, né? Porque eles não podem sair matando por aí porque eles estão tentando se integrar, entre aspas, né? Os vampiros tentando se integrar com a sociedade humana. Então eles não podem promover matanças por aí, assim, sem um motivo plausível, né? E isso é uma das coisas que eu acho que também vai evoluir na quarta temporada, que é toda essa coisa da vampirada e a política, porque a gente viu, assim, o que o Russell fez vai ter consequência, mas não só pra ele, mas pra todo mundo. Pra todo mundo. Todo mundo vai ter que fingir ser bonzinho, ninguém vai poder sair metendo dente em ninguém, vai ter que todo mundo tomar da garrafinha mesmo. E os humanos vão se revoltar mais ainda com os vampiros. E vai ser complicado, porque vampiros feito o Eric não se importam, né? Eles bebem de humanos e não estão nem aí. E que é o certo, né? Porque vampiro que é vampiro faz isso, né? Fangbangers servem pra isso. É, com certeza. Pois é, fangbangers é pra isso. Elas fazem amor, digamos assim, e são drenadas pra eles, né? Dão seu sangue, seu pescocinho. Então... Ou se não é sua coxa, né? Aquela parte aqui interna que é... Que é o que os vampiros curtem mais. E eu tô realmente interessada. Eu sempre gostei bastante dessa parte da política dos vampiros. Eu sempre gostei muito da parte da Sociedade do Sol. Eu achei engraçado. E eu achei válido porque, assim, é a mesma coisa que a entrada da temporada, assim, a abertura de True Blood. E que, assim, até gente é bicho, até gente é selvagem. E eu acho isso legal. A série que mostra... Mostra, falando de vampiros, que é uma conversa totalmente real, pra tratar de outras coisas, assim, que é o preconceito mesmo. E eu quero... Justamente. Eu tô muito interessada pra ver o que vai acontecer. Porque os vampiros nessa série seriam a grande metáfora, né? Pra aceitar o diferente, pra conviver com o diferente. E como é que você vai lidar com o diferente, se você vai ter preconceito, se você vai entender que a diferença... ela é necessária, e aí vai ser sempre essa grande metáfora, e a gente vai ver muito nessa quarta temporada isso, os humanos tendo que conviver com isso, quem é a favor, quem vai ser contra, quem vai assim, a medidas extremas de querer se matar, como na Sociedade do Sol teve aquele suicida, de matar, de seguir pessoas cegamente com um propósito, e essa parte realmente é muito interessante. Eu acho que é uma parte de True Blood, que assim, é meio cult, né, aquela assim, você fala assim, poxa, de vez em quando o True Blood é cultura, assim, não que... É. É aquela coisa nossa, que agrega valor, sabe? E eu gosto muito lá daquela, da chefona lá, da Nan, a cold bitch. Eu chamo ela de Frígida, pra na minha cabeça. A Frígida, eu gosto muito da Frígida, assim, eu acho que, eu quero ver ela, quero que ela apareça mais. Assim, uma morte que pesou muito, que vai pesar muito porque tá acontecendo agora nessa temporada, é a morte do magistrado na terceira temporada, que também foi sensacional. Foi o bafo da temporada, no meio da temporada, foi assim, tal coisa que salvou a temporada, e falou assim, não, mataram o cara, como assim? E quem tá acompanhando os spoilers da quarta temporada e tá vendo o Bill todo fodão, assim, atrás daquela mesa imensa, aquele cabelo lambido, aquele eu tô começando a achar que ele vai ser o magistrado. Eu não sei, eu acho que ele vai ser só rei da coisa. Não? Só rei? É, só rei. É que assim, não sei. Eu sei que ele tá lá naquele apartamento fashion com o cabelo de emobil lá, feliz. Meio super. Todo passadinho, né? Toda arrumadinha assim, e ele tem que se comportar. Eu não sei, eu tô como. Eu quero que o Bill. Quem sabe se o Bill vira político, ele tem que largar a mão da PUC, né? Ele arranja mais o que fazer e deixa de perturbar a gente, né? Com certeza. E mais uma coisa triste de ver o Bill também é que significa que no fim da temporada a rainha provavelmente morre ou some, né? Ou some, ela fica revoltada também, traumatizada e some. É, ela vai curar do trauma dela pegando menininhas e chupando sangue dela. Não sei o que vai acontecer com a rainha. Eu queria que ela continuasse na série. É um personagem que eu acho engraçadíssimo. Eu lembro a primeira vez que ela apareceu, eu falei assim, o quê? Nossa, adorei essa mulher. Ela é muito... A Evan é uma ótima atriz. A Evan Rachel Wood, ela é uma ótima atriz, apesar de ser muito nova, bem, que 23 anos. E ela é uma ótima atriz, ela só tem a agregar assim, coisas boas à série. Ela é uma diva também. Ela, a Pam, a Lorena, a Talbot também, né? Eram divas. Só toda a gente pensar de tanta diva que ficou de uma coisa decepcionante. E ver que eles podem também matar a rainha assim é heartbreaking, realmente. Que é assim, dói o coração pensar que a gente vai perder um personagem tão legal. E que. Era bastante importante porque estava acontecendo. Que uma coisa que a rainha queria ir para a luz do sol, ela queria chapadas, tudo, mas assim, a razão de tudo que aconteceu em Blood até agora, assim, viu, Suki, aquela dinâmica toda dele ter ido para lá. Foi tudo, culpa da rainha. Foi culpa da rainha. Foi culpa mesmo da Hadley, né? Que teve a boca grande de falar para a rainha os poderes da Suki. Com certeza. Mas aí ela protege o filho dela, engraçado, essa prima Hunter. Gente boníssima. Gente boníssima. É, né? Ela entrega ouro, assim, na vida dos outros, sem nem pensar, e quer tirar o dela da reta, né? Depois de tudo que ela fez, acabou com a vida. Porque a avó da Sank, a Dele, ela morreu por causa disso, né? Por causa dessa trama todinha do Renê não gostar de pessoas que se envolviam com vampiros e matar a avó dela por causa disso. Ela teve que sofrer. Até a gatinha da Suki, a Tina, morreu, coitada, por causa da Hadley, né? É. Hadley, sua cachorra. Então, e aí ela morre, simplesmente morre. A razão de tudo que tem pro Blood morrer, eu acho que ela vai morrer, né? A gente nem tem certeza, mas é quase certeza, ou ela vai sumir. E eu fico muito triste da gente perder essa personagem tão legal. Você lembrou, agora tu tocou no assunto, eu lembrei da questão, um ápice também da terceira temporada, foi a questão do sangue de fada, né, dar esse poder pro vampiro permanecer sob o sol por algum tempo. Isso foi uma inovação, né, em todas as histórias de vampiros que já tiveram, foi uma inovação que teve, assim, um lado bom e um lado ruim, né. Eu não gostei dessa coisa do sol, que eu acho que assim, é que nem em Crepúsculo, o cara vira diamante, em Vampire Diaries, a bruxa resolve. Tem um anel. O que eu acho realmente da hora de True Blood é que os vampiros não ficam no sol. E eles são vampiros, eles matam, eles não queimam, nem brilham, não queimam, eles queimam, eles não brilham, nem usam anel, nem bebem, né? Porque tem vampiro até que bebe uísque, né? Lá em Vampire Diaries eles comem e bebem como gente normal, né? E assim, e aí eu gostei bastante do sangue não funcionar pra sempre. Porque eu fiquei meio receosa, assim, ai, será que o sangue vai fazer com que dure pra sempre? Aí quando mostrou que não durou, eu gostei, porque manteve a raiz da série, né? Porque, poxa, se isso funcionasse, ia ser muito chato. Porque ia ficar muito do mesmo, ai, sempre tem um jeito do vampiro ficar no sol. Não tem, vampiro é vampiro, vai ficar na sombra, vai ficar no escuro. E vai ser. E assim, e True Blood funciona mesmo assim. E eu acho muito válido. As histórias de vampiros, né, já funcionaram assim, né? Essas inovações são engraçadas, são assim, dá uma coisa nova, fica mais interessado, mas não dá, gente. É meio que lobisomem na lua cheia não vai virar lobisomem. E esse negócio de se morder não vira lobisomem também? Peraí, né? Sempre foi assim. E vamos mexer numa coisa dessa aqui? Liberdade poética, licença poética é essa, né? É, pra mexer com histórias que são tão antigas. Pois é. Agora eu acho que a gente já discutiu bastante, assim, da terceira temporada, já até falou um pouco da quarta. Eu queria saber, assim, eu sei que a maior expectativa de qualquer fanbanger que tá acompanhando os spoilers é ver o Eric com a Suki, porque a gente tem certeza absoluta. A gente tem certeza absoluta que vai acontecer nessa temporada, e a gente sabe também Se você não acompanha os spoilers, me desculpa, eu já vou te contar isso. O Eric vai ficar sem memória, tá bom? É a maior felicidade que a gente podia ter. É, o Eric vai ficar desmemoriado por causa das bruxinhas que vão botar pra quebrar a Bontanto. Cara, Bontanto é a cidade, assim, juro, que cidade é aquela? Parece, cara, Boston em Fringe. É o lugar que acontece as coisas, não tem lugar melhor em estar em... Tudo acontece em Bontanto. As bruxas vão pra lá, Marieta. Tem um slogan na cidade, né? Bem-vindo a Bontanto. Tudo acontece aqui. Tudo é possível. Aqui tudo é possível. Todos os sobrenaturais vivem aqui em harmonia, né? Eu tenho a teoria que ninguém ali é humano. Ninguém ali é puramente humano. Todo mundo é fada, ou é duende, ou é bruxa. Mas não existe ninguém humano ali. É a cidade mais sobrenatural que existe. É, eu acho que... Porque, olha, mesmo, ó, que nem a Terra não é humana, a Terra é chata. Então, já saiu disso. É. O Terry é louco, também já saiu dessa. A Arlene também é outra chata que tá grávida com demônio. É um louco, né? E agora, de outro spoiler da quarta temporada, que ele vai ser um viciado em Vi, né? É, porque ele é naquela coisa toda, né, de ele aprender o Vi de Hotshot e ele tá com o braço quebrado. Eu acho que meio que foi... Aquela última gota pra encher o copo d'água pra ele começar a se envolver nessas coisas. Agora que ele tava indo pra um caminho bom, virou xerife, tava, né, conseguindo tudo que ele queria, agora vai se pirocar de vez. É porque ele já era viciado no álcool, e aí, assim, viciado às vezes, viciado, principalmente ele que não tem suporte nenhum de ninguém, né, claro, vai voltar. Ele só vai trocar de vício e vai ser, e é bem pior, né, porque a gente já viu o vício do Jason, foi uma das coisas mais engraçadas. Que já foi muito engraçado. E a gente sabe que é difícil, que é tenso, vamos, eu tô esperando, acho que vai ser bastante engraçado. O Andy viciado, tem bastante coisa, assim, mas com certeza, sem sombra de dúvida, a coisa que eu mais quero ver é o Eric sem memória. Eu não quero ver o Eric comendo a Terra, porque o Eric vai comer a Terra, a gente viu isso nesses spoilers, assim, absurdo. É absurdo, isso não pode, gente. Não pode. Nossa, tô revoltadíssima com isso, quando eu vi aquela cena, eu falei assim, não. Tá, eu fiquei... A gente sabe que uma possível cena do chuveiro, né, como tem nos livros, entre Eric e Sam, que é meio difícil de acontecer devido ao histórico, né, do Mr. Alan Ball, mas a gente espera, né, um Eric totalmente fofo, engraçado, na casa de Sam, que seja totalmente perdido e que ela veja como ele, por trás de tudo, de toda aquela política, né, vampírica, existe um vampiro legal ali, que não é o bicho papão, e que ele é louco por ela. E ela vai, se Deus quiser, a gente vai conseguir isso, ela vai perceber isso. É, se a Alan Balca, se tio Alan, vai baixar na cabeça dele, ele vai entender que mesmo o Stephen Moyer, e mesmo que a Anna Paquin e o Stephen Moyer estejam juntos, a gente só quer ver eles juntos, fora de Truburg, não precisa deles. Justamente, já basta, né? Já basta eles fora, o casal Malhação. Já basta eles lá, a gente gosta deles, não quer que eles separem. Deixa eles quietinhos no cantinho deles, mas na série é outro babado, outros 500, e a gente é muito exigente. Mas não. A gente espera muita coisa de True Blood, às vezes. Esse é o problema. É que nem você tava falando, a gente espera 9 meses, a gente espera tanto da série, e aí... Tá, é isso que eu acho, e também uma das coisas que estragou a terceira temporada é que Alan Ball, não sei quem, não sei quem, vai ser a melhor temporada de True Blood. E poxa, depois de Marianne, os caras iam ter que fazer uma coisa muito boa, porque a segunda temporada foi excelente, eu adorei, foi assim, sensacional, a Marianne tava muito bem, assim, ela é uma das melhores vilãs que True Blood já teve. E assim, por mais que o Russell seja muito diva, muito sensacional, muito bom. Ele não é culpa dele, a plot dele estava boa, assim, as coisas dele estavam boas, mas Alan Ball não deu destaque suficiente para ele. Porque a Marianne era praticamente o episódio inteiro, assim, era uma coisa ou outra dos outros. Fico imaginando uma cidade com Marianne e Russell ao mesmo tempo, né? Era um caos, completamente. Não, ia ser um sonho maravilhoso. Melhor que isso, só a Suki ter um three-way com o Alcide e com o Eric junto lá. Aí teria esse recorde de audiência. Incrível. Seria incrível, né? Todo mundo louco naquela suruba local, lá de Marianne, com o Russell. O vai pro Peru, a Sue que fica entre o Cid e o Eric, fica aquele negócio lá. A Tara vai dar uma voltinha, assim, por outra cidade. A Sarah vai com o Bill pro Peru. Aí fica por lá, eles se esquecem de bom tempo, e ficam todos lá. É, com certeza. Eu acho que, assim, é sonho de muitos fãs, tá? Mas, infelizmente, a Lundal não sempre... Mas eu tô mais esperançosa pra quarta temporada, assim, pelos spoilers que eu tô vendo. Assim, as bruxas eu acho que vão tá bem na temporada, principalmente porque a tia do Harry Potter vai ser bruxa, cara. Você quer pessoa mais expert em bruxa? Tá, na nona. E Harry Potter, ela não é bruxa, mas ela conviveu com bruxo tanto tempo, então ela manda. Ela já tá expert no assunto desde Harry Potter, aí ela vai chegar lá, o Jesus, que também já aprendeu as bruxarias lá no México dele, vai ajudar, e eu acho que vai ser, eu tô bem esperançosa com as bruxas, eu acho que as bruxas vão ser, assim, tão vilãs quanto a Marianne foi. Eu acho que, assim, agora que a gente viu as fadas, eu acho que elas também vão ser boas. E eu espero que não fiquem assim com a Tara, sabe? Ah, muito com a Tara, muito com o Sam, muito com essas dinâmicas que tá, tem que ter na série, porque existe personagem, tem, mas que não interessa, passa 2 minutos, por exemplo, por episódio, já tá bom. Eu acho que a gente pode se preparar por ver muitas bruxas, né? Ficar cansada até delas. Então eu espero coisas muito boas, né? Muito criativas. E a gente vai ter que ver muitas bruxas e esperar também pra ver muito o Bill, infelizmente. Eu acho que, assim, gente, desculpa. Na primeira temporada o Bill era legal, então era novo e tal. Mas, gente, 3 temporadas só dele. Ele sendo foco, ele assim que cansa, cara. Cansa, são tantos personagens tão interessantes. O Eric é ótimo. O Alcides merece também um espaço maior, coitado. Porque ficou sendo como o boboca da história sempre. E, né, cansa. A gente precisa de menos Bill, na verdade. Ele devia ter ido pro Peru, não devia ficar na cidade, não. Sem justiça. É uma coisa que o Alan Ball já falou uma vez e eu... Assim, eu não acho que funcionaria o Bill ir embora e o Bill morrer. Mas o Bill tem que encher o saco de outra pessoa, o Bill tem que fazer outra coisa. Só isso, pra mim tá bom, assim. Porque eu gostei bastante da dinâmica do Bill ser um vampiro que não quer ser vampiro, sabe? Ele nunca aceitou a natureza dele. Eu acho que a história dele brigando muito com a Lorena, ele tentando tomar o sanguinho lá, né, de uhum. litrão, o litrão lá, foi o litrão de sangue. É o litrão de sanguinho, né? É que, assim, eu tenho minhas notas mentais, pra mim a garrafa de Blood é litrão de sanguinho. Aí, assim, então aí eu acho legal essa coisa. Eu acho, assim, que o personagem tem coisas legais para serem trabalhadas, mas aí quando botam ele, assim, pra ser o amante da Suki, já enjoou, eu concordo. Assim, é uma coisa, assim, realmente, ninguém quer ver o casal pra sempre. É muito chato, porque em todas as séries é aquela... Uhum. Você fala assim, ah, ficou junto, ah, agora encheu o saco. Ah, ficou junto, ah, agora não deu certo. Exatamente. Assim, até um spoiler dos livros, o Bill, depois que a Suki dá um... Depois que acontece uma série de coisas e eles acabam o namoro, ele vira um amigo, vira o vizinho dela e ele tá sempre ali quando ela precisa. Tanto que quando o Eric precisa que alguém salve ou cuide da Suki, ele pede ao Bill, que além de ser um subordinado, ele é muito íntimo da Suki, né? Então ele devia ser isso, ele podia continuar ali, mas não precisava ser amigo, porque não vai rolar, né? Mas ele podia ficar ali, mas não ficar insistindo. Ele é chato porque ele insiste demais, ele fica no pé dela, não deixa ela respirar, não deixa a gente respirar, pior que a gente quer sair gritando, meu Deus, sai, Bill, passa uma meia série sem aparecer, por favor. Ninguém aguenta mais ele chorando, Suki, eu amo você, Suki, me desculpe, porque chega, né? Ela acreditar de novo nessa historinha de boi dormir, não dá. É, não dá mesmo. É outra coisa que eu tô muito ansiosa, eu quero ver quando o Russell voltar. Quando o Russell voltar, cara, vai ser muito bom. Eu tô, assim, esperando, eu tô contando os episódios já, porque eu não sei quando o Russell vai voltar, nem sei se ele vai voltar na quarta temporada, mas eu espero que ele volte. Porque eu acho que como essa temporada vai ser melhor, ele vai estar melhor. Dizem, e que a gente espera, né? Que assim, tá, eles não, dessa vez eles não fizeram a merda de falar que essa vai ser a melhor temporada de True Blood. Não fizeram, tá vendo? Mas. Não, eles fizeram. Eles fizeram uma. Que vai ser uma temporada assim, matadora. É o que dizem. Também. Uma coisa que eu gostei também foi aquele vidinho que não passou nada. Só passou na primeira temporada, apareceu os vampiros, aí apareceu a Marianne, aí depois foi os lobisomens e agora a gente vai enfeitiçar vocês. Eu achei. Eu tô esperando ansiosamente pelas bruxas, eu tô esperando o Russell voltar, porque quando o Russell voltar no meio de tudo isso, eu não sei a reação dele, eu não sei se ele vai buscar a primeira vingança. Eu não sei se ele vai querer o poder de novo. Essa coisa de você não saber o que vai acontecer com ele, que é o legal. Ele vai voltar em forma de vampiro, né? Não vai ser como o Godric, nosso amado Godric, que volta como um fantasminha, né? Que fica na cabeça do Eric. Coitado, até o Eric ficou paranoico. Logo, um vampiro de 1000 anos, tão seguro de si, de repente, é só ser quem tá na vida dele e tudo desmorona. Foi assim. Eu acho que assim, a gente já cobriu praticamente tudo que a gente sabe da quarta temporada. Eu não sei se você quer adicionar mais alguma coisa, assim, muito importante, além de matarem a Terra. E que, tipo, matar a Terra, assim, é fundamental nessa quarta temporada. Porque a Terra, assim, já morreu nos livros, né? É porque, assim, a Tara, ela vai fazer, assim, como se fosse nos livros. Tem uma amiga da Suck, a Amélia, que ela vai morar com a Suck e tal, e ela é muito próxima, e ela é uma ótima personagem também. E dizem que a Amélia não vai existir na série. Então, meio que a Tara vai fazer as vezes da Amélia, entendeu? Então, não tem como ela ir embora, infelizmente, ou morrer. Mas ela pode melhorar, né? Assim, ficar mais compreensiva com os vampiros, você parece ser tão revoltada e tal. Mas eu acho que ela vai fazer as vezes da Amélia, assim como dizem que o Alcides vai fazer as vezes do outro carinha que aparece pra ser aqui nos livros, que a Suck é uma mulher muito requisitada, né? Tem vários pretendentes. Ah, o Alcides vai ser a Queen? Dizem que vai fazer as vezes do Queen. Eu queria tanto que ela... É porque assim, a Suck, ela tem o metamorfo no pé dela, ela tem dois vampiros no pé dela, ela tem o lobisomem, mas eu também queria que ela tivesse um panterinho lá em cima dela. Que assim, no mundo sobrenatural, tem que ter um de cada, um sobrenatural de cada. É pra ela poder escolher, né? Mas assim, é porque nos livros, Alcides e a Suck nunca chegam nos finalmente, né? Se pegam, tem um trelele lá, ele diz que um dia pode acontecer e tal, deixa aí stand-by lá. Mas nunca acontece realmente. E aí o que acontece? Então a gente tá achando que vai que acaba acontecendo mesmo, sei que é o Cid na série e Alcides faz as vezes do Kim, que não existe na série, mas o relacionamento dele com a Suck vai pro relacionamento da Alcides com a Suck, entendeu? Entendi. Já que já tem o metamorfo, que já tem o Sam. É. Aí a gente vai achar mais... Entendi. É uma pena, porque tem gente que gosta do Kim, do personagem, eu acho ele falando baby pra lá e pra cá, meio assim, eu prefiro sempre o Eric, mas quem queria, né, quem é fã, é muito triste. Ah, mas é óbvio que assim, é aquelas coisas que a gente tem que se conformar, né? Com a diferença do livro e da série. Tem coisas que vieram pro bem, como a Jessie, tem coisas que vieram pro mal, como a Sarah, mas. Godric também foi uma coisa boa da adaptação, porque o maker do Eric não é o Godric nos livros. Ele é um cara super louco, né? E cruel. Já o Godric era um vampiro iluminado, né? Muito mais. Iluminado e sim, E uma coisa que eu acho que o Godric introduziu muito bem foi aquela coisa de mostrar que o Eric também é mais humano. Porque antes disso, a humanidade dos vampiros, né? E eu acho que ele trouxe isso bastante pro Eric. Porque, assim, tem certos recursos que eles usaram no livro, que eram do Eric, que foram pro Bill, principalmente na primeira temporada, e aí o Bill ficou bonzinho da história, e eu acho que pra transformar o Eric no cara que vai ficar com a Suki, provavelmente, na quarta temporada, esperamos todos nós, eu acho que pra isso foi bom eles introduzirem o Godric pra mostrar que, o Eric também pode amar, o Eric também tem sentimentos, e a relação dele com a Pam também mostra muito disso. Muito isso, é muito lindo. Outra coisa muito boa da terceira temporada foi isso, mostrar a relação dele com a Pam. Foi, eu chorei naquela cena dele se despedindo dela e ela ficando inconformada. E ela também ficou inconformada porque ele queria defender a Suck e colocasse aqui na frente dela, assim, não pode, né? O pai dela, não podia. E você vê como, mesmo o Eric sem ter perdido a memória, ele com todos aqueles problemas, ele já defendia a Sookie, ele defendeu a Sookie, assim, contra o Russell também, e ele já defendia. Isso é que as pessoas vejam, né? Que ele, mesmo sendo aquele vampirão cruel e xerife e tal, ele gosta realmente dela, ele não tem interesse de usá-la, porque o Bill já fez muito isso, né? E não quer usar, ele é muito sincero com ela, sempre foi. Ele desde o começo diz, ó, eu quero você, eu quero ir pra cama com você, você é muito isso, tal. E ele nunca mentiu pra ela, sempre foi sincero. Então ela sabe onde é que ela tá pisando com ele, entendeu? Com certeza, mas o Eric, o legal dele é que, assim, uma coisa que você vê que são duas escadas, um vai descendo, outro vai subindo. Com mais o Bill vai pra fossa, com mais o Bill se mostra, assim, tipo, baixo, ele engana, ele faz tudo, e também aquela coisa da natureza do vampiro dele ter drenado, assusto quase, e aí o Eric vai se tornando cada vez mais humano, mostra cada, assim, todo esse lado dele de sentimento, isso, eu acho que eu entendo, porque eu entendo a evolução dos dois personagens, e isso eu acho que vai funcionar muito bem na quarta temporada para mostrar finalmente o relacionamento dos dois. Porque a Suki vai ver quão baixo o Bill é, e ela vai conseguir finalmente enxergar, assim, a real natureza do Eric, principalmente quando ele ficar desmemoriado. Eu quero que ela se enxergue, assim, ela perceba a situação em que ela se encontra, veja que ela sofreu muito, que não precisa mais sofrer tanto, ficar com o Bill, porque ela tem outras oportunidades. Nem precisa ser sempre o Eric, né? Por mais que a gente queira que seja ele, mas que ela tem respeito por ela mesma, que ela tem amor por ela mesma e não precisa ficar se prestando a papéis de sempre perdoar o Bill porque é condicionada a isso, porque ela é acostumada a ele, porque foi o primeiro amor dela e tal. A gente sabe, mulher sabe que é marcante no primeiro amor e tal, o primeiro homem, mas ela não precisa ficar vivendo disso, entendeu? Ela tem uma vida inteira pela frente, ela não precisa mais ficar estagnada sofrendo por ele, por um homem que faz ela sofrer, por um vampiro que faz ela sofrer, que só usou ela, né? Ela tem outras possibilidades aí, outras alternativas. O Eric é uma, a Cid é outra, ficar solteira é outra. Então ela tem que aprender isso, ela tem que ficar mais esperta, tem que se ligar e parar de ser essa anta que dá vergonha às vezes de vontade de matar, de você dizer, não, não quero mais essa série, porque essa mulher é muito burra, gente, não dá. Ah, mas as mulheres de série são sempre burras. E As mocinhas, né? Ou mocinha burra, pelo amor nossa, de Deus. pelo amor de Deus. Mas e outra e esse, o legal também da Suki é que ela ir para as fadas também é tipo uma coisa assim, me liberta desse mundo, sai de mim, Satanás, uma coisa assim. E aí ela vai acabar quebrando a cara lá no mundo das fadas. Ela vai encontrar o avô, ela vai encontrar o eu não é bartender, que ele era mesmo? Ai, aquele O cara. menino, Barry, o É Barry. o Barry lá. Trabalhava no hotel, né? Isso, de Mensageiro. lá, de Dallas, eu esqueci qual. Mensageiro. Era mensageiro, é Bellboy, isso mesmo, era Mensageiro. Bellboy. Barry. Assim, aí ele vai encontrar com ela, eu tô muito curiosa para saber o que realmente essas fadas são. E eu queria que você me dissesse um pouco, porque você sabe um pouco dos livros, Dos livros. pro pessoal que gosta de spoilers, saber um pouco o que pode acontecer, assim, não assim, contato tudo, mas assim. As fadas, elas são ruins, a gente viu isso, mas a que extensão elas são ruins e qual é o propósito delas de terem fugido, né? De elas terem fugido? É, porque elas fugiram por causa do sangue. Fugido. Ah, fugido. Entendi, fugido. Bom, nos livros, é o que a gente vê, é que elas são criaturas belas, mas como os humanos, os metamorfos, os lobisomens e os vampiros, não existe uma coisa, só tem mal, uma coisa assim, ou só tem os bonzinhos. Todo vampiro é ruim, todo lobisomem é ruim, ou todo metamorfo é de um jeito. Não, as fadas também existem fadas boas, né, fadas. E outras fadas cruéis, tanto que num dos livros existe a guerra, né, dos vampiros e tem as bruxas contra as fadas e a Sookie sofre muito porque ela é machucada gravemente por essas fadas que são fadas são contra os parentes dela, as parentes fadas dela. Então a gente vê que elas são criaturas, não são bobinhas, como a gente viu na terceira temporada, aquela coisa, todo mundo hippie, uma vibe meio Bob Marley e tal, mas elas são criaturas incríveis, na verdade. Elas têm a bondade, têm a maldade, e elas têm poderes legais também, assim. E eu achei muito bom a Sekhi ter se descobrir sobrenatural, porque por mais que ela não tenha achado um grande coisa, né, que foi uma coisa ridícula na série, ela ter ficado, ah, só isso, eu sou uma fada. É. Tipo assim, ela não sabe a importância de ser uma fada. Tanto que os vampiros, eles... O Eric, ele fica fascinado quando ele descobre que ela tem sangue de fada. Ele fica... Nossa, que as fadas são criaturas raras e tem que ter um portal pra ela poder passar pro mundo dos humanos. E ele fica cansado de conhecer uma fada, de achar que ter os poderes, um pouquinho, que ela tem um terço só, das fadas. E ninguém sabe se telepata é um poder das fadas ou não. O que eu acho que na série pode até ser, porque o Barry é um telepata e tá lá no mundo das fadas. Eu acho que o Alan Ball, ele vai explorar essa parte, vai acabar juntando isso. Mas eu achei muito bom ela ser sobrenatural, porque ela sofreu muito. Ela sempre foi taxada como louca pela telepatia dela. E achei muito bom, ela se superou, assim. Mostrou que todo o sofrimento que ela teve a vida toda dela valeu a pena, né? Eu até entendo pra onde você vai, mas eu gostava dela ser taxada de louca. Eu achava que fazia o personagem que ela fez, sabe? Porque, assim, você é chamada de louca a vida inteira, você vai... Eu não sei explicar. Eu gosto dela louca... Eu gostava, assim, o piloto de True Blood, quando ela vai servir todo mundo, ela já sabe tudo. É uma das coisas que faz o Suki ser especial, só que ela nunca gostou. Eu acho que, de repente, ela aprendendo, ela agora sabendo que ela é fada, ela aprende a lidar com isso de uma maneira que ela possa usar isso melhor, que nem ela fez na terceira temporada, que ela foi lá no bar, ouvir as coisas. E a gente também não pode esperar muito... Que seja bem parecido, assim, as fadas do livro com as fadas da série, né? Porque a série vai ser uma coisa bem... Acho que eles vão criar muita coisa também, né? A rainha das fadas, então. Até então, a gente sabia muito sobre isso, né? E a rainha vai ser uma coisa muito interessante também. E aí a gente vai descobrir também a política das fadas, né? E vai descobrir a relação da Sucky também com a família dela das fadas. E o que ela pode fazer, o que o sangue dela influi. Se ela vai poder viver mais, assim, como as fadas podem. Elas morrem, mas elas... vivem um pouco mais. E elas têm uma coisa engraçada, que elas têm alergia à prata, né? E a limão. E eu sei que não pode tomar suco de limão, então, porque ela tem um sangue de fada. E aí ela vai descobrir também as raízes dela, como a avó dela entrou no mundo sobrenatural. Vai ser uma coisa muito boa, vai ter... Eu espero que tenha flashbacks, né, nessa temporada, assim, pra explicar muito isso. E vai mostrar também, porque uma coisa que eu nunca entendi muito nas primeiras temporadas era como a avó da Sucky empurrava ela pro Bill. Você percebia isso? Aham. Como ela deixava e não tava nem aí. Tá, ela tinha aquele papo de, somos todos iguais e a gente não pode, né, ter preconceito com ninguém e tal. Mas era muito engraçado como ela empurrava isso aqui pro mundo sobrenatural e não impedia nada. E eu acho que isso vai explicar bem, essa parte de mostrar como a Adele se envolveu com as fadas. Porque por isso que a Sekhi tem sangue de fada, né? Porque a Adele se envolveu com uma fada, é por isso que a Sekhi... Porque o vô da Sekhi não podia ter filhos, né? E é por isso que a avó da Sekhi teve um filho que tinha sangue de fada e a Sekhi nasceu assim também. E aí mas, você vai entender... Mas se o vô da Sekhi... Se o Vodasuki não tem sangue de fada, por que que ele tá lá? Pois é, na verdade, não é a Adele que tem sangue de fada, é o vô. Na verdade, é o bisavô. Eu acho que é o bisavô dela que tem o sangue. Agora eu me confundi. É porque, assim, de repente, lá na série vão fazer diferente, né? Porque o vô dela tá lá. Isso a gente já viu. É, porque nos livros é assim, ó. A Adele, ela é casada, certo? Uhum. Ela é casada. E aí, mas o marido dela não pode dar filhos a ela, é estéril, certo? Só que ela conhece essa fada, que é o verdadeiro vô da Sucky. E aí ela acaba tendo caso e engravida. E aí nasce o pai da Sucky. Porque o pai da Sucky tinha sangue de fada. Não era mãe. Porque a mãe era especialmente, porque o pai tinha sangue de fada e tal. E aí, por causa do pai da Sucky, que é filho de uma fada com a Adele, ela vai ter o sangue de fada, entendeu? Agora eu não sei como é que essa trama vai se dar na série, né? Vai ser uma coisa bem diferente, eu espero. É, vamos ver, eu tô, assim, ansiosa. Eu espero que vocês que estejam escutando também fiquem bastante ansiosos, que esse era o objetivo, era a gente explicar mais ou menos o que vai acontecer na quarta temporada sem soltar muita coisa. Eu sei que a gente já soltou bastante, pra quem não gosta de spoilers, me perdoem, mas eu amo spoiler e as meninas eu sabem... Também. Eu também. E claro, as meninas sabem muito mais, porque elas já leram o livro, elas acompanham as coisas. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que a gente pode se despedir agora, né? Que não sei se vocês quiserem adicionar mais alguma coisa. Acho que aí a gente contemplou bem. Sempre vai ter alguma coisinha que a gente vai esquecer, porque enfim, né? São o quê? 2 meses, né? 3 meses de série. Infelizmente só são 12 episódios. Mas a gente sempre vai esquecer uma coisinha ou outra, mas acho que nós falamos os pontos, né, principais. Acho que isso é bom. Se vocês quiserem deixar um comentário falando, ah, vocês esqueceram disso, ah, vocês falaram muito disso, ah, a gente odiou isso, Fica à ah, vontade, né? fiquem à vontade, comentem o quanto vocês quiserem. Esse podcast foi especial para a série. Eu espero que que vocês gostem, porque se funcionar, eu acho que a gente vai conseguir fazer para mais séries. E com certeza, se funcionar, a gente vai voltar. E se Deus quiser, a gente vai voltar. Não só com a Rê, a gente vai voltar com a Nanda, vai voltar com a Mila para falar do final da temporada. Então. É isso aí, gente. Por hoje é só. E eu espero que vocês tenham gostado. Comentem. E não esqueçam de falar para os seus amigos também ouvirem. Eu sei que é bastante tempo que a gente ficou falando aqui, É, mas vale falou a pena. muito. Mas são muitas informações muito legais sobre o True Blood. Foi muito legal fazer isso. Eu gostei muito de me envolver com vocês, todas as meninas. Eu quero agradecer agora a Mila, a Nanda e também a Rê que participou hoje. Foi muito legal conversar com vocês. Eu me diverti bastante. Eu espero que vocês Eu tenham também. gostado do convite. Eu espero que vocês se sintam sempre. Como disse? Bem-vindas em conversar comigo, assim. Se quiserem fazer alguma coisa legal, eu topo. E é isso aí, gente. Eu tô me despedindo aqui, agora eu vou passar pra rede. Tchau, gente. E eu queria agradecer pelo convite. É, você foi uma honra e vai ser sempre uma honra participar, poder discutir e ter outras visões da série, porque é a minha, né? Sabe, né? É, o Team Eric, então é bom ter outras opiniões. Eu queria agradecer pelo convite e dizer que vocês fiquem à vontade para comentar e falar do meu sotaque, que foi uma coisa engraçada. O sotaque da Lu é uma coisa e o sotaque é totalmente diferente. E agradecer e muito obrigada. Tchau.